would take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. Love in a hopeless place.

toda por aqui. Vote no seu som preferido quantas vezes quiser em targetw.com. Aproveite para se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. targetw.com, com as melhores rádios em rede com a Target. Para os melhores ouvintes, tá na hora de Pop Hit no ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde, vai um grande abraço pro Lucas Almeida Nogueira, ele que é de Campos, Rio de Janeiro, e tá a fim de ouvir Fit Level, que já tá rolando por aqui. A noite Pop Hits de volta. Beijo aos milhões em todo o planeta que só acompanham Target International. Até já, baby, bye bye. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.